localizador B17. Via até 2003, com B17, 1072. Azul, está de passagem ao TAM, para sua direita, na Juliette. Positivo, sai de passagem ao TAM, na ingressada da Juliette. Azul, 429. 3859, ingresso Juliette, ponto 09. 09, via Juliette, 359. Aqui ainda nos anos 60, a poderia autorizar a presente Guaritza? Qual a magnética? Seria 3011. Autorizado. Direto, Nitz. Vou chamar 6225. 3304. 3663, decolagem autorizada no 0, vento 1-1, 0 graus, 1-2-9. Decolagem está 3-6-6-3. 7.04. Alfa Juliette, 0-4, 3-3-0-4. Fala, Xanéa 63, 1-2 para o táxi. Nosso POB de 1-5-6, autonomia de 4 horas, alternando sábado. Autorizado, sábado. Assim que o Airbus parquear no 9, taxia parte 1 no Indial, com temperatura 18612, que legal no 0 no 7. O Xené 6312. Sim, que pode o Airbus, taxia. Ponte espera, 18612, obrigado. E só para corrigir a nossa alternada natal. Ok, sim. Salvador, Monte Azul 4299, ponto espera da 10, pronto. 4299, ali mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, Azul 4299. ...3663, decolada Azul no 0, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom final de semana. Obrigado, você também. Marcamos check-mode já. Motor de Salvador, bom dia. 3663 da TAM, decolou. Perfil da EL passa 1700. Bom dia, 3663, suba 340. Tem restrições 340 para 3663. Pergunta, motor de Matano? Check-mode já. Tá checado. 225, chame Recife, 2685. Solo 2685, bom dia. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Telematrão, informo que não recebo modo charge, chame a torre 18.6 para o cruzamento. Aguardo meia, vou verificar assim que pousar. Papatango, Telematrão. Direto para Rimar, Telematrão? Deixa eu ver, estou autorizado, já cruzo de imediato. Autorizado, cruzamento, não tenho tráfego a reportar, direto para te dar Rimar, reporta no solo. Vou lá no solo, Telematrão. Salvador, muito bom dia. Xareia 6312, ponte espera no zero, pronto. 6312 ali, mantém no zero. Ali, mantém no zero, 6312. Se tiver que acionar a posição 3, voo no 605. Voo no 6503 no portão, em coordenação equipe de solo, é por táxi. Reportará. Victor Charlie na escuta do solo. 299, decolados 12, controle 120, decimal 8. 208, azul 499. Terimana Time, o PES autorizado, decolagem 17, primeira curva direita, corredor axé, aciona 0125 no transponder e o controle em 120, decimal 8, Mike pro Delta. 0, 3, 1, 2. Azul 4299, subiu 320. Sobe nível 320, azul 4299. Eu, Juliette, Victor Charlie na escuta. Salvador, Oxalá 63, na única que estou localizador. Torre 18.6. Oxalá 63, 1-1, aproximação final, 2 milhas do externo. Oxalá 63, 1-1, baixa travou? Ainda não, reportarei. Sim, chamada, baixa travada. Reportarei. Segurado, polícia, proteção de voo. 1251. Confirmado, 1251. Afirmativo. Obrigado, bom final de semana. Boa. Bom, Salvador, bom dia, Xané 6312. Bom, Caracaju. 6312, contato radar, subam 350. 350, 6312. 1-1, posto autorizado no 0, vento 1-1, 0 graus, 1-0-9. No meio. Centro de deslocamento, Feira de Santana, Valença, Repós, Chadona, Salvador, Bravo 2. Reporta o acionamento de táxi 2862, Bravo 3. Lima Tango, solo 16, frequência livre. Bom dia. Ficando Gogo 1072. 1072, torre 186. Confirme que é uma torre, confirme. Torre 18, desse não bem. Isso mesmo, bom dia. Bom dia. Corri Salvador, bom dia, transfere o voo 1072. 1072, continuo de aproximação, informarei a pista livre. Gente. Direcionado, W Luiz que chama para táxi. Número 319, fala 17, libera direito, 921, décimo norte. Liberando a próxima direita, 219, 319, grato. Alfa Juliette, ponto 612. Alfa Juliette, para 612, 63, do nono. Deve que Luiz, que parte 4, o táxi autorizado, chama para ingresso. O Bravo que Luiz, que... Táxi autorizado, Bravo que Luiz, chama para ingresso na 7. Era pronto, voo no 0, no 605. No 605 ali, mantém posição no 0. Ali mantém. É da guarda do Bravo que o Luiz que visitar, que chama para ingresso, na equipe dela. Voo no 072, falou 20, direita no 21, décimo mais. 219, bom dia. 63, 12, Recife, 2685. Recife, 2685, 63, 12. 0, vento 1, 1, 0 grau, 0, 8, 9. Alfa Juliette, portão 3, 0, 7, 2. 0, vento 1, 1, 0 grau, 0, 8, 9. Ali na escola, bom. O 5 decolou os 23, controle 120, decima 8. 208, boa. Dorgo 1, 9605. 605, contato radar, sobre 360. 360, 605. Que Luiz Calim mantém no 7. Firmando, o Brasque Luiz que alinha e reporta pronto a decolagem. Controle Salvador, é o trip 54114 para a descida, sente da informação Juliette. 5414, voo Iduna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, reporte estabilizado. Ok, voadona está presente, descendo para 2 mil, chamará estabilizado o trip 5414. Causa no 09. Delta, após o Bravo, que Luiz, que ele mantém, capturando a 7. Luiz, que decola 227, controle 120, decimal 8. Mais Eco Delco, vento 110 graus, 129, decolagem autorizada na 7. Solo, Brasil, solo Salvador, tá 3304. 3304. 380 Brasília, autorizado, via peso 117, decola pista 10, cor direita, saída Arbor, eleve controle 120 decimal 8, aciona 5540. Poderia confirmar a saída? Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após eleve. Afirmativo, autorizado Brasília, nível 380, na saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Elefa, controle 1208, aciona 5540, decolada 10. Procedimento correto é porta push 3304. Reportada para posta 3304. Decolou 209, controle 120, decimal 8. 7 mil pés direto para ti. Direto para mil pés direto para ti. Lateral do FT. Volta. 5, Recife 251. Recife 251, Mesa 5. Bom dia, gol 1982, descida da Juliette, atingindo no 70. 982, desça para 2000 pés, ajuste no 0 na 7. 0 na 7. Estabilizado, 3P54, 1-4. 3186. Posso autorizado no 0, vento 0 na 0 graus, 1-2 nós, chama quando baixar a travada.